o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Até as 4 da tarde, como eu sempre digo a vocês, 2 horas de rock and roll pra gente curtir tudo que a gente tem direito, tá ok? Mais um sabadão. Eu sou o Adolfo Maciel, porque ó, semana passada vocês viram, ficou maneiro, ficou legal. Tanto que eu cheguei até na hora que tava sendo exibido o programa, eu falei com o Marquinhos, cara, tá maneiro, tá ótimo, tá bom. É a família do rock, cara. Até o pequeno Nicolas entrou na brincadeira aí e ficou uma coisa legal, tá? Como eu tava falando pra ele, não saiu da linha do programa, que é o Classic Rocks com rocks clássicos, né? Com os rocks clássicos, aliás, tá? E tá aqui, ó, é bom saber que pelo menos agora quando eu não puder vir, eles gravam, cara. Na boa. Vai tudo pegar gosto com rádio, isso é que é o problema, cara. Isso é que é o problema. Não vai fazer isso com o Nicolas, não. Não, não. Não, não tem. Ah, o Borjão? Bem. É, o Borjão é o seguinte, cara. É uma figura. Ô, Calunga, vê se liga pra mim, cara. Tá, eu vou passar o número, botar o número no Facebook aqui. Você liga pra mim, tá? Eu perdi o número do seu telefone. É o Borjão, trabalhamos juntos em outra rádio aqui em Resende. É uma figuraça. Tá ok? Mandar um alô também antes aqui, né? Pra Sandra Reis de Volta Redonda também, né? É, deu uma força legal durante o programa da semana passada aqui. Meu amigo Paulinho Rubens, cara, tá sempre me levando coisas incríveis, né? Matérias de rock, lá, grupos de rock. Tá sempre levando pra mim lá na rádio, na outra rádio que eu trabalho, na Rádio Resende. Também tem mais aqui, tem o Zé Luiz, né? Lá do Rio de Janeiro, Zé Luiz Ribeiro. É, trabalha com seu pai lá. Isso, no escritório lá que a galera curte a RioSulRádio.com. E o Marcos Braz também, que é roqueiro, cara. Tá sempre ouvindo rock and roll. Essa galera, aquele abraço, continue ouvindo a gente, que eu tenho certeza que vocês vão curtir muita coisa boa. Seja comigo, com o Marquinho, com a Ilana, com, até com o Nicolas. Não deixa o garotinho fora dessa. Vai, né? Tá certo. Gente, ó, hoje aqui a gente tá nos anos 90. Eu resolvi fazer uma coletânea de sucessos dos anos 90. Não são bandas que surgiram nos anos 90. São sucessos que aconteceram nos anos 90. Algumas bandas, é lógico, surgiram nesses anos, nessa década, mas não vem o caso, não é o caso do programa. Ok? Olha, tem Accept pra vocês verem. Tem Accept, AC/DC, Aerosmith, Alice Cooper, Dio, Ben Hughes, Halloween, Iron Maiden, Judas, Kiss, Leonard Skinner, Metal War, Metallica, Motley Crue, Motorhead, chega, são... São 25 bandas, cara. Vou ficar falando nome aqui. É até bom que crie um clima assim de suspense. Tá mesmo? A gente vai começar anos 90, hein, cara? Com Accept, do UGO, cara. Lembra do Udo? A galera fala Udo, mas é UGO. A gente começa com Death Row. Vamos lá. Classic Rocks. We'll be right back. I can't. Lost in America. Olha essa figura aí, o Glenn Hughes. Ele surgiu como baixista do Deep Purple, entrou no lugar do Roger Glover e começou a fazer backing vocals com o vocalista do Purple na época, que era o David Coverdale. Tá? Começou fazendo backing vocals. Aliás, as pessoas até comentavam que era uma coisa de luxo ter o Glenn Hughes como backing vocals. O que aconteceu? David Coverdale saiu da banda, Glenn Hughes assumiu os vocais do Deep Purple, chegou a ser vocalista de Deep Purple, depois seguiu carreira solo. Tá aí, ó, figuraça, cara. Glenn Hughes, baixista e vocalista, cara. Talking to Messiah. Você ouviu a Ronnie James Dio? Isso aí dispensa comentários, cara. É. Mas semana passada também tocou aqui no programa. Você ouviu Hollywood Black? Olha, Alice Cooper. É, o Vincent Fournier. Fala assim, ninguém... Você imagina um cantor clássico com esse nome, né? Ele é canadense. Por isso esse nome francês. Vincent Fournier. Alice Cooper, Lost in America. Aerosmith, que voltaram agora. Vocês já ouviram o último álbum comigo, né? É, Steven Tyler. Você ouviu Nine Lives, um dos ótimos álbuns da banda nos anos 90. Tem até AC/DC, meu amigo. AC/DC com cover de Oil e Accept Death Low. Bom, a gente vai pro break na sequência. A gente continua. Uma banda que eu já toquei aqui várias vezes, mas essa música eu nunca toquei no programa. É um sucesso dos anos 90. Eu cheguei a ouvir, aliás, ouvi meu filho tocando esse CD. Gostei, perguntei quem era e acabei gostando da banda. Você vai saber que banda é essa depois do break, tá bem? A gente volta já. Olha, até as 16h, eu sempre digo pra você que é aquela hora pra você se vingar do seu vizinho, cara. É, aquele vizinho que tá desde manhã ouvindo Luan Santana, Gustavo Lima. Não, você vai se vingar dele. Aumenta o som dessa bagaça e arregaça mesmo, que eu quero ver se ele vai fazer isso de novo. Tá legal? Não, já fiz muito disso, cara, em casa. Já fiz muito. Já espantei muito o vizinho. Ah, ficava brincando. Eu tinha um, cara, uma, tinha um que o cara era o dia inteiro. Não, olha as opções que eu tinha. Tocava o disco do Roberto Carlos inteiro, aí ele punha no vando inteiro, depois voltava com o Roberto Carlos. Um dia eu peguei a aparelho de som, botei na janela, meu amigo. Foi de Motorhead pra cima. O cara nunca mais botou aquela bagaça alta. Não, brincadeira, meu filho. Não, não, raciocina comigo. Roberto Carlos e vando. Não, não vou nem falar mais, que corta até o clima do programa aqui, ó. Deixa quieto. Bom, gente, olha, essa banda aqui, como eu disse, aí ouvindo, meu filho tava ouvindo. Tá, o irmão dele sacaneando, dizendo que não era um som pesado. O classic rock tem esse detalhe, eu já falei. Nem todo rock é pesado, cara. Tem várias denominações do rock. Tem rock and roll, tem heavy metal, new metal, black metal, white metal. Não sei pra que essa palhaçada toda. Pra mim é rock and roll, tá? E fim de papo. Eu gosto ou não gosto, e não tem que ficar rotulando nada. Eu tava ouvindo ele, a música, eu gostei. Não é um rock pesado, tá? É um estilo diferente, é o Halloween, você já conhece a banda. Só que esse sucesso é dos anos 90, cara. E eu gostei muito. A gente vai começar com When the Sinner. Vamos lá. Classic Rocks. Take it all down, that's in my way.

other in the eye. New lives could be tied. Set aside our anger and know we're all the same. Take my hand, we're gonna cross the line to a brand new day at the end of time. We're gonna rise as one and fall together. Forever. From the silence, I hear the thunder roll. Words of the prophets echo in my soul. What salvation in this world to me? I know in my heart we love each other. We can face what's meant to be. When we were young and in, thought this day would never come, and tomorrow seemed a million miles away. But there's power in the wrong hands, madmen in a foreign land. If we don't get our senses, it's all gonna slip away. Take my hand, we're gonna cross the line to a brand new day at the end of time. We're gonna rise. Forever. Southern Rock, cara. É, Leonard Skinner. Agora que o pessoal tá descobrindo o Southern Rock. Eu já curto isso há muito tempo, como falava. Desde os anos 70, meu amigo, na boa, tá? Olha só, diz o Outlaws, a banda Outlaws, o Blackfoot, Molly Hatchet. Bom, Leonard Skinner, você ouviu aí Edge of Forever, Kiss, dos anos 90 isso aí, hein, cara. Into the Void, Judas Priest, Painkiller, tá? Iron Maiden, Fear of the Dark e Halloween, When the Sinner. Ok? Gente, olha, a gente vai pro break e volta na sequência com Manowar, Metallica, Motley Crue, Motorhead e, cara, rock and roll pra dar pau. Já já pra você. Olha, hoje dando uma visitada nos anos 90, cara. É, nos anos 90. Que a gente, eu fico muito preso, eu reconheço, eu fico muito preso nos anos 70, que foi a época que eu mais curti mesmo, a época que o rock era melhor, cara, na boa, falando. É, as grandes bandas surgiram nos anos 70, tá? E eu fico meio preso, então de vez em quando eu tenho que dar uma fugida dos anos 70, porque senão eu só vou ficar tocando nos anos 70. Eu sei que a maioria da galera também gosta, né? Os quarentões, os cinquentões, ainda mais anos 80, 90. E esse mês ainda a gente vai fazer um programa aqui com sucesso dos anos 2000, tá? Isso, não grupos que surgiram nos anos 2000, não torço o nariz aí não, tá? Que as bandas dos anos 2000, me desculpe quem gosta, Eu não sou chegado, mas deixa quieto. Bom, a gente vai começar com Metal War, cara. Anos 90. Blow Your Speakers. Vamos lá. Classic Rocks. Still stains me, so wash me until I'm clean. It grips you so hard.

meu irmão, tô viajando aqui no Rainbow, cara. Tô viajando mesmo no Rainbow. Too Late for Tears. É, Quiet Riot, Hell High Water. Tocou também Pantera. Pantera tem uma história triste da banda, né? Que o guitarrista da banda foi morto a tiros no palco. Uma coisa ridícula, cara. Esse negócio de funk que acha que quer assumir o lugar do seu ídolo. Bom, só sei que infelizmente quem perdeu foi um dos fãs, né, cara? Quem saiu perdendo foi um dos fãs. Porque o cara realmente era uma fera, tocava muito. Eu esqueci o nome. Agora eu confesso pra vocês que eu esqueci o nome do guitarrista do Pantera. Ok? Mas você ouviu aí Pantera, Rise, Motorhead, Over Your Shoulder, Motley Crue, Hammerhead, Metallica, Until Sleeps e Manowar, cara. Blow Your Speakers. Bom, a gente vai rapidão pro break. Na sequência tem Rush, Saxon, Scorpions, Van Halen, Wasp, tudo isso pra você. Não saia daí. Classic Rocks. Pois é, chegamos ao último set de músicas pra você. Como eu sempre digo aqui, é o último set, cara. Nada de bom, louco, não, como diz o outro. Nós estamos... É melhor pensar que eu tô em Hollywood, cara. Com set de filmagens, sabe como é que é? Bom, vamos começar o último set list. Quase que saiu o bloco aqui agora. Saiu o bloco, mas deixa quieto, ok? É que eu fui ao dentista hoje, cara. Por isso que eu tô com esse negócio na cabeça. Bom, vamos começar aí o último set de músicas pra você com Rush. Sucesso dos anos 90, cara. Animated. Vamos lá. Thank you.

Pois é, né, cara? Tudo que é bom sempre acaba. Mas sempre volta. O que é bom sempre volta. O que é ruim a gente deleta, cara. É, joga na lixeira. Ok? Olha aí, Whitesnake, You're So Fine, Wasp, Rock and Roll to Death, UGO, I'm a Rebel, Scorpions, Stone in my Show, tá? Saxon Metalheads e Rush Animated. Cara, queria mandar um super alô pro meu amigo Borjão. Tá ouvindo a gente aí, Borjão? Garoto, vê se aparece, tá? Tá, aparece em Resende, tá? Vai lá na Rádio Resende, me procura, pra gente bater um papo, matar saudade, porque é uma figuraça. Trabalhei junto com essa figura em outra rádio, é uma figuraça. Calunga, abraço por trás, Calunga. É, Calunga, grande figura. Um alô também pra Sandra Reis, Volta Redonda. O Paulinho Hughes tá sempre ouvindo o programa também e leva sempre alguns CDs com coisas diferentes pra mim lá na rádio, isso é bom. Zé Luiz Ribeiro, do Rio de Janeiro, aí também. O Marcos Braz, também do Rio. Essa galera toda nesse Brasilzão que tá curtindo a RioSulRádio.com. A galera de fora, que tá fora do Brasil também. O César de São Paulo, você tava no Rio, foi pra São Paulo agora. É, o César aqui de Resende, também da Nova Ótica, que tá sempre ligado na gente. Aquele abraço pra toda essa galera que tá ouvindo o Classic Rock. Gente, ó, sabadão, mais uma vez, sempre vou dizer, se for dirigir, meu amigo, não beba. Valeu, semana que vem tem mais. Classic Rock.